dilacerada, quase afogada. Num vazio sem destino, não sentindo nada. Adormecida por um sofrimento permanente, sem entender se tudo aquilo era consciente. E enquanto o que algo chamam de intuição me cutucava, me mostrando outra direção, o medo me impediu de ver o que estava acontecendo. Mas agora me parece que estou vendo. Só quero saber o que me faz feliz. O que me faz é melhor pra gente. Não vou desanimar, vou me levantar.